Estou acompanhado, mas pareço estar só. Compreendo a vida, mas me sinto só o pó. Minhas palavras não representam a verdade. Talvez meu momento seja apenas pura vaidade. Tento enxergar a verdade com os olhos fechados, apenas uma imagem, uma recordação de momento. Uma mina terrestre e o sofrimento. Continua o ataque, desacordado. Pelotão, audição, desnorteado. Em minha direção, vários braços estendidos pra enxergar, compreender o que era aquilo. Não quero acreditar que isso é verdade. Passei a vida provando que não era um covarde. Não era isso que meu filho merecia. Eu não ligava quando a minha esposa me dizia pra eu tomar cuidado com as companhias e não ficar fazendo tudo que os outros queriam. Ainda deitado, vejo corpos do meu lado, vários sendo carregados por uma áurea que desce do céu. Este aqui na terra cumpriu seu papel. Quando está vivo pode se arrepender. Depois de morto nada mais pode fazer. Todas as marcas, falhas do passado. Só agora me sinto preocupado. Pra quem melhor me entenda, te explico a história. Agi contrariado e não exercer vontade própria. É motivo maior deste momento. Todas as medalhas não superam o arrependimento. O que dói, dói, dói de verdade. Que eu não plantei, não colhi, não enxerguei a paisagem. O pôr do sol pra mim já não existe. Ando por aí, uma alma triste. Plantei a maldade, não fiz a bondade. Sem conhecer verdade, perdi minha coragem. Agora, o julgamento vai me mostrar onde a eternidade eu vou passar. Estive aqui na terra e minha missão não foi bela. Mesmo sem um corpo ainda sinto as sequelas. Ando por aí, uma alma sem destino. Como um passarinho filhote que caiu do ninho. É morto, é morto, é morto. Que você é.